Olá, caros ouvintes, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais um Feito no 8. Ora, hoje é quinta-feira e já estamos a 16 de dezembro, pois é. Ora, gostamos de iniciar mais uma emissão, iniciamos com Eric Clapton, uma música que aqui já tocou, Wonderful Tonight, novamente ao vivo. Eu adoro esta versão, é sem dúvida uma grande música. Bom, ora bem, eu há pouco tempo falei numa remodelação aqui da rádio Antena Web, numa remodelação, enfim, pronto, não é? Ora bem, e alguns dos ouvintes poderão perguntar-se, mas o que é que eles estão a aprontar desta vez? Ora, em maio foi a gigante mudança que foi. Em setembro foi também uma grande mudança. E que era para ser maior, aliás, não foi assim tão grande. Era para ser maior do que aquilo que foi, mas pronto. Bem, só vos digo uma coisa. É de facto que é verdade que nós tivemos em maio uma grande mudança. Surgiram muitas novas horas de programas. É verdade. Ora, neste caso não vai ser exceção, vão também surgir novas horas de programas. Em termos gerais, não vamos ter mais algumas horas, vamos ter talvez mais umas. Vamos ter umas novas. Comparando com este mês de dezembro, serão muitas horas, de facto. Teremos talvez 15, 16 novas horas de programas. É verdade que não são tantas horas como aquelas que nós tínhamos em maio. Aliás, em maio ainda nem sequer tínhamos o Canal 2. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Para terem uma ideia, vão juntar-se, se tudo correr bem, há de correr bem, vão juntar-se à Antena Web, até agora, 7 novas vozes. Dos mais diversos programas, vão até agora, está previsto juntarem-se, já está combinado, juntarem-se a nós 7 novas vozes. E há ainda pelo menos mais uma que está pendente, mas praticamente certa. Mas quanto a essa, não tenho ainda a certeza. De todas formas, e atenção que destas 7 novas vozes, só uma não é de produção própria, só uma não é para nós, especificamente. Mas também se vai juntar a nós. As outras são, há aí alguns regressos, há aí alguns novos programas, enfim, vai haver muita coisa nova. Agora, quando é que isto vai ser anunciado? Vai ser anunciado de domingo a 8, ou melhor, sim, de domingo a 8. Portanto, deste domingo a 8, portanto, dia 26, vamos anunciar aos ouvintes o que é que vai acontecer de novo aqui na Rádio Antena Web. Nessa altura já estarão as coisas muito mais preparadas, embora não há aqui nada pendente, a não ser o caso que vos falei. De resto, está aqui tudo em ordem para no dia, ou a partir do dia 1 de janeiro, avançarmos com muita, mas mesmo muita coisa nova. Vocês vão ver aqui uma Rádio Antena Web diferente, uma Rádio Antena Web, enfim, com mais coisas, com mais programas, não é? Eu nem tenho aqui a conta aos nossos programas, mas a verdade é que já houve muita coisa aqui na Antena Web. Já passaram por nós programas como o Jukebox, por exemplo. Já passaram por nós programas como Uma de Música, o Expresso. Já passaram o Voo Noturno. Já passaram por nós muitas coisas. Outra Margem, que saudades que eu tenho de Outra Margem. Só que eu guardo muitas saudades de alguns dos programas iniciais da nossa estação. O Lusitana Paixão, que era aquele programa que eu assustava-me, aquilo era enorme, fazia na altura das 2 horas, era uma coisa impensável, era muito difícil. Mas aí nunca me ocorreu fazer um programa diário de 2 horas na altura, quanto mais 2, como é o caso agora com o Rádio à Tarde e com o Hora Zero, e mais ainda com o de Par em Par de Manhã. Bom, é lindo. Só tenho a dizer-vos que eu adoro realmente aquilo que faço. E se nós o fazemos, porque já somos muitos, fora os que ainda se vão juntar a nós, mas somos muitos já, eu só posso mesmo agradecer-vos a vocês, ouvintes, por tudo mesmo. São espetaculares. Ora bem, vamos fechar a nossa emissão com mais um tema. O tema que lhe vou trazer chama-se Flash Like Heaven. Não é ao vivo, mas é de uma grande banda. Então chama-se Factory Fiction. E é com eles que vamos fechar esta emissão do Feito no 8. Emissão número 24. Ora, então fique bem. Deixo-lhe um forte abraço. E eu volto amanhã já a seguir. Há mais um Poesia Erótica com Luís Gaspar. Certain eyes and tears to pay for.